O maior espetáculo. O Águia de Fogo Super Pop, com os DJs Ellison e Juninho em mais um show de performances. E essa emoção, você só vive aqui. Quem é de Bragança, joga a mãozinha direita e toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada. Bora, Juninho! Bora, Cielo! Me prepara aí pro voo! E daqui a pouquinho a gente sobrevoa a Bragança! Mas antes, é senhor! Senhor! Chama, chama, chama, chama, chama. Ela fica assim, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Bora isso! Bora que eu gosto de pressão, pressão, pressão, pressão. Curtição. Na curtição, estourei logo o Xandão. Revinei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resisto, eu tenho surto. O que essa gata vê? Ellison. Fala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. E DJ Ellison. Vem com nós curtir o baile, as baletes que comandam. E as menininhas? Sou linda, menina, sou da balete no prima. Linda, sensual do jeito. Fala, meu parceiro galáctico. Linda, menina que chega. Tá aqui com a gente, ao lado da primeira dama. E olha a balete. Abraço com carinho a nossa grande amiga Fabiola, a Galáctica, na semana do seu aniversário ainda, né? Parabéns, tudo de bom! Alô, Sari Júnior! Abraço pra você, a primeira dama também! DJ Betinho! Obrigado também, meu parceiro Renato Oliveira! Aí com a gente, abraço com carinho pra você também, do Ellison e de toda a família, o Renato Percy também. Alô, Robson! DJ Cleitinho também! Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Com corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima, linda sensual do jeito que os moleque tira. Sou linda menina que chega rouba na cena, calcada pra vir. Deixa no batidão, deixa no batidão. Eu quero saber se tem alguém do Flamengo hoje aqui. Tem alguém do Vasco da Gama aí também? Hoje deu Vasco, deu? Mas tem o próximo, não tem? Cadê a galera do Botafogo? Cadê a galera do Botão? E quem é do Corinthians? Joga a mãozinha pra cima, mãozinha. Se tiver alguém do Paysandu também, bota a mãozinha pra cima, bate na palminha e bate na palminha. Se tiver alguém do Clube do Remo,

que quero e vou continuar mexendo, vai. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. E o nosso? O nosso amor, todos querem por um fim. E eu? Nos afastar e tirar você de mim. Pega uma daquela que machuca agora, maninho. Bem baixinho, na batida, bem baixinho, bem baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro e bate na palma da mão. Bem forte, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as suas mãozinhas pro céu. Bate, bate, bate na palminha e quem sabe canta essa. E ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. E o quê? Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. E o quê? Você nega pra você. De deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então você. O showman das aparelhagens no Pará. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, lá no escurinho, no banco do meu camarada. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o super pop vir em Bragança, elas ficam assim, meu amor. O DJ tá muito louco e mandou te avisar. É só catucadão, o empresário Levi, também da Guagê. É só catucadão. Você estando conosco. Olha só, presta atenção. Não tem nada pra ninguém. Essa batidinha é maneira. Deixa tudo no escurinho, na escuridão, na escuridão. Deixa tudo no escurinho, minha produção. E quem gosta do escurinho, joga as duas mãozinhas pra cima que eu quero ver. Só quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Agora vamos acompanhar a luz pra deixar tudo sincronizado, a parada aqui. Atenção, todo mundo com a mãozinha pra cima, todo mundo com a mãozinha pra cima, na escuridão. E joga, atenção, um, dois, três, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, mais um. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Galera do do fundão também tá valendo. Vai, vai, vai, vai, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Bora, jamaicano! Chico do Hotel Milênio, sente só como é que é. 5, 4, 3, 2, 1. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Que é o som? A putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, tá papai. E aqui, sujeito péssimo aqui na frente também. Ô, sujeito péssimo. Um abraço, é esse vagabundo de lixo também junto com a gente. Alô, Levi, um abraço pra você também. E a nossa galera também. Elisson de Augusto Corrêa. Aqui do nosso ladinho, brilhadinho, obrigado. E o grande amigo empresário, aliás, é o Dudu da equipe Acaba Nunca, tá aqui com a gente. Alô, Dudu! Dia 6, aniversário da equipe Acaba Nunca, lá em Tracuadela. Eu vou pra cima, meu irmão. Eu vou te assumir, tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. É o nosso empresário Henrique, lá de Augusto Corrêa. Alô, Henrique! E a família zoeira também arrebenta. Muita zoeira, muita gelada. Pouco gelo e muito isso, garoto. Parceiro Tássio! Alô, Juliano! Casal Tássio e Juliana! Aqui com a gente, curtindo o som que eles dão valor! Alisson e Juninho! Eu me confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais, eu enlouqueço. Olha meu maninho, Heleno do Subão! Aí, Heleno! Mais! Mas tu é. Bora, Galáctico, cadê, maninho? Superpop é meu vício, meu vício, meu vício. O Superpop é meu vício, meu vício. E a família Mazuca do Pop também? Meu vício. Dá-lhe uma mazucada aí, garoto! O Superpop é meu vício. É lendo Donadão, é lendo Subão. Sou. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. De Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Bora os magnatas ali. Curtindo tudo hoje aqui, açougando. Rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, hein? Os molequinhos também. Aí, molequinho, dos magnatas. Tira, bota, vai tirando, vai. Você vem na sequência para o jeito que esse me. Você vem na sequência para o jeito que esse me. Um, dois, três. Tirei, botei, tirei, botei. Bota, tira, tira, tira, vai. Tirei, botei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei, tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei, botei, botei, tirei. DJ Ellison Produções de Santa Maria. O Bastava! Tá demais, meu irmão, é pop! E no passado, agora um beijo que misturado. Não é marcante. Não é a lavadeira e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Não é a lavadeira e nem a varejeira. Dale, DJ Ellison! É o fuxico no áudio, o som automotivo 4.0. Aí, Danilo! Do povão. Grande parceiro Marlon, sem miséria. Tá aqui com a gente. Abraço pra você, meu brother. Pode crer. Ensaia, Dourado, como é que é a parada? As novinhas ficam loucas quando a águia dá a bicada. Quem é? É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. É assim mesmo! As novinhas ficam loucas quando a águia dá a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ. Bora, Mandinho, despelada, galera! Parecendo gostosinho, é o pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma, toma! Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. É DJ Mel! DJ Mel na produção, MC Dourado na voz. É no... Bora, Sally Júnior! Bora pra cima, maninho! Sempre aqui no pop, sempre do nosso ladinho! Te canto no meu quarto e faço teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vou te dar. Efa, Vasco! Hoje só deu Vascão! Faço você delirar, vem por cima, fica embaixo. De ladinho vou brincar, de lambuza e me arranha. Quando o peixe passa a mão, viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem, chega sem medo. Pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom. Bom. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma, toma. E o nosso parceiro Breno Tubarão também tá aqui presente, alô Breno! O Tafarel, meu irmão! Rafaela também presente, o Thiago, o Elito, Silene, o Ana Preto, a galera de Marituba, super primo do pop! Pop Live. bonitinho, gostosinho. Bora, bora, bora, bora, bora. Águia. Esse tarde pop live. Eu não sei dizer pra você o que passa na minha cabeça. Quando eu te vejo, acelero o coração, parece estar nas nuvens. Mas você não olha, não dá bola, finge não me ver. Não entende que meu coração só quer amar você. Sou o quê? Só sei que amor bateu, meu coração é teu. Abraço ao Anderson e o Alessandro. A JR Bireus, o Ian Playboy também. Peludinho, rapaz, tá toda a galera aí. Junto com o Vitor. Tá aí que me vanda as minhas. Tá juntinho do pobre, meu irmão. Eu não posso esquecer também dos meus parceiros, o Dandão e o Miltinho. Essa dupla que veste a camisa e sempre tá do nosso ladinho. Não tem outra aparelhagem, viu, Juninho? Eles estão aqui sempre! E já falaram que vão estar lá no seu ladinho, no dia 7, na sábado que vem, na Metrópole, no seu aniversário. Alô, Dandão, alô, Miltinho! E você faz parte desse show. Você vê se escuta agora, viu, Dudu? Que ele fala que eu não falo, moleque. Basta aí, Dudu! A equipe acaba nunca! Toda a galera com a gente! Vamos! E hoje? Hoje sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será? Bora, Pielzinho! Da 10 também tá aqui presente, Big 10. Rony Gaiardo, as fronteiras paraense, né, meu irmão? Ou seja, da fronteira paraense. Um abraço a você com muito carinho. Maxi do Açougue, a sua primeira dama. Sandy, Jean, também tá com a gente aqui no Pop Live. Paulista, Rodrigo Lima. Galera de Augusto Corrêa. Com a gente, um abraço do DJ Alisson pra você aqui no Pop. Nosso amigo Chiminha também com a gente, meu amigo Miquel, também o Gilberto Malvan, família XT aí do Curuapati. Magnatas, é. Qual é a parada? Bora. Vou enfiar devagarinho nela. Vou enfiar devagarinho nela. Não pense besteira, minha paixão. É meu parceiro Breno do Maraú, aí meu amigo Robson. É, o Sonzão. Você e o Renan, ajudam a gente. Meu amigo Salles Júnior, por ali também. Cadê o Galáctico, meu irmão? Renato Pessin. Ele sempre. Aqui. Pega esse ritmo aqui, ó. E você faz parte desse show. Vamos fazer assim, ó! Aí! Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Alô, meio-diazinho! Não. De semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu, tô na máxima. Os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensa que o DJ ele é bobinho. Bora, Paulo do Golfe! Bota pra cima, meu irmão! Molequinho, deixa ela. Marielson também dá presente, mil grau, né, meu irmão? Tudozinho, toda a família máfia! Bem devagarinho, vai gamar quando ele passa. Bem devagarinho, deixa ela pensa que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os filhos eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira. Novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha me marcou com batom. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Só o bagaço, né, meu irmão? Vamos embora! Dag DJ Ellison! O que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. O que vai mandar é pra tu no chão e começa a remexer. Novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha me marcou com batom. Que saudade da minha ex. Caô é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. É mesmo, é mesmo. Então deixa assim. Deixa assim. E vamos fazer do jeito que a família pop dá valor. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. É assim mesmo, vai. Tá tranquilo, tá favorado. 1, 2, 3. Tipo Z calcado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, tipo Z calcado. Vai achando que é só playboy que vive com a palavra. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela o quê? Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex. Joga tudo. Bota um copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Bota um copo pro alto. Vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Traz a minha taça. Escuta o meu som. Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Chover Xandão. Chover Xandão. Chover Xandão. Essa champanhe que elas ficam louca. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapado aí, então levanta a mão. Vê que tá tudo liberado e eu tô de facão. Empina aí novinha, resolve, vem que estilo. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima. Libera DJ Ellison. 3. Segura, Ellison! Vem! Arrasta o povo! sempre. Thank you.